Olá, meus queridos. Hoje é dia 28 de novembro de 2018, quarta-feira. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Oh, que legal. Sua vida tá como, cara? Ah, é mesmo? Aquele problema que você tinha, cara? Se resolveu? Ou não? Ou você continuou com ele ainda? Puta, cara, que chato, hein? Pô, que interessante. A sua vida deve ser mesmo uma festa, viu? Vou te falar. Olha, esse podcast é um teste, porque... quero que vocês me ajudem nisso aqui, só dar uma opinião rápida. Mas aí todos os comentários vão estar falando essa opinião, né, cara? Não vou falar, não. Vai tomar no cu. Só pra dizer que... Não vou dizer nada. Quem descobrir, vai descobrir. É o melhor jeito, né? Porque se eu falar, vocês já vão ficar condicionados a pensar exatamente o que eu tô dizendo. O podcast da semana passada foi terça-feira, essa aqui tá sendo quarta. Qual que vocês... Eu acho melhor quarta, cara. Quarta é melhor, né? Porque terça não quer dizer nada. Terça é o único dia da semana que não quer dizer nada. Já para. Domingo é o domingo, é o dia, é único. É, não tem outro dia igual. Domingo é o dia, né? Passa Faustão, então não... entendeu? Então, ar de depressão, aquela coisa chata. Você sabe que amanhã você vai ter que vestir o seu uniforme de escravo e ir pra um lugar, deixar alguém rico mais rico. E você ganhar a mesma coisa sempre. É, domingo. Segunda é o primeiro dia que você trabalha, né? Porque o primeiro dia da semana é o domingo. Mas como você não trabalha domingo, você sente de fato que o primeiro dia é a segunda. Então a segunda é uma merda geral. Não vamos botar podcast na segunda? Por motivos óbvios. Ninguém tem saco de ouvir podcast numa segunda-feira, né, meu amigo? Imagina. Segunda-feira o cara tá naquela merda. Se bem que faz sentido, você tá na merda, você ouve um negócio pra si. Só que é isso que é o negócio, cara. O cara não tá no espírito. Sinto muito, cara. Segunda-feira vocês estão por sua conta. Vocês estão sozinhos. Não contem comigo na segunda-feira. A não ser que vocês entrem no meu canal e ouçam podcasts antigos. Isso que eu fico pensando, cara. Tem uma série que eu gosto que se chama Friends. Todo mundo critica, série de viado, tudo bem, eu gosto, porque eu assisto desde pequeno, então eu não tenho essa percepção, entendeu? De coisa de gay. Assim como quem nasceu, porque vamos botar uma banda aí que eu acho uma merda. Não é uma merda geral, mas é, entendeu? Não é uma banda foda. Arctic Monkeys, que estourou em qual ano, cara? Qual ano estourou Arctic Monkeys? Estourou Arctic Monkey. Eu tô escrevendo exatamente isso aqui. É, acho que foi 2006, não foi? Vamos botar aqui. Arctic Monkeys é uma banda britânica de rock formada em 2002. Ah lá, a banda já são 6 álbuns. O primeiro álbum foi em 2006. Então vamos. 2006, eu tinha 13 anos. Eu já ouvia Ozzy pra cacete. Eu já ouvia Iron Maiden pra cacete. Eu já ouvia Slayer. Então eu já ouvia as coisas. Quando surgiu o Arctic Monkeys, eu já tocava, eu já entendia um básico de música, então eu já tinha uma noção das coisas. Então eu não cresci com o Arctic Monkeys, eu já era um adolescente quando o Arctic Monkeys surgiu, então eu percebi a viadagem no Arctic Monkeys. Essa é a parada da vida, cara. Essa é o negócio da vida. Quem nasceu em 2000 e Arctic Monkeys em 2006 começou a fazer sucesso, o cara tinha 6 anos. Então ele a referência de algo da infância, algo antigo. Quando, aí o cara que nasceu em 2000, ele tem 18 agora. Então, pra esse cara, a referência musical de coisa antiga, coisa da infância, coisa que remete a quando ele começou a ouvir música, é Arctic Monkeys, entendeu? Então ele não vai enxergar como uma moda como eu enxergo. Que é um negócio que surgiu ali, que eu já gostava das coisas antigas, de verdade. E surgiu essa banda. Tá entendendo? Tá entendendo? Mas por que eu entrei nesse assunto? Vou ter que pausar o podcast pra escutar. Não vou fazer isso, cara. Vamos direto. É, eu vou tentar lembrar na marra, porque aí se eu ficar me viciando em parar e escutar, minha memória nunca vai ser boa. É isso? Faz sentido o que eu acabei de dizer? Por que eu tô falando isso, cara? Coisa absurda, coisa... Cara, eu tô com a página do Arctic Monkeys da Wikipedia aberta na minha frente e eu não sei por quê. Esse é o nível de comprometimento cerebral que eu me encontro. Tá, vamos lá. É o seguinte, cara. É exatamente isso que aconteceu comigo com Friends, porque eu comecei a assistir quando Friends ainda passava, quando a série não tinha acabado ainda. A série durou de 1994 a 2004. Então, durou 10 anos. 10 temporadas. Então, eu não sei se acontece a mesma coisa com o meu podcast, guardadas as devidas proporções, óbvio, que eu não tô dizendo que eu... Óbvio, vocês entenderam, né? É... Mas quando eu assisto a última temporada, eu tô assistindo todas as temporadas de Friends até o final. Quando eu chego na décima, ela... Eu já posso assistir a primeira de novo, que eu não me lembro de mais nada. É, ter a memória ruim e ser burro como eu sou é uma dádiva muito grande. Porque foda-se, eu assisti a primeira... Eu vou assistir a primeira como se fosse a primeira vez que eu estivesse assistindo. É óbvio que eu já sei o nome dos personagens, eu achei mais ou menos o que acontece, mas os detalhes, as coisas, as piadas ali no meio, eu não sei de nada. Então, cara, se você está numa segunda-feira, não vai ter podcast novo meu. Você pode ter certeza, a não ser que você não tenha ouvido da semana passada. Pode ser? É isso que eu estou dizendo, as pessoas são mal acostumadas. Ah, não, eu quero o seu podcast na segunda. Ah, não, melhor na sexta. Ah, não, melhor... É, se ele saiu na quarta... E você quer ouvir o novo na sexta? Deixa eu te contar um segredo. Você vai fazer o seguinte. Na quarta, você não vai ouvir. Quando eu lançar. Aí na quinta também não. Aí quando der sexta, você vai e ouve. Entendeu? Você pode... É, a gente tá tão acostumado com esse pensamento de televisão. A pensar nos moldes de televisão. Ah, o programa passa sexta-feira. O programa passa quinta-feira. Não, não, o dia que eu posto aqui, cara, foda-se. Ouve o dia que você quiser. Você quer ouvir 10 minutos por dia pra não enjoar e pra ter sempre conteúdo novo pra você ver quando lançar o próximo semana? Ouve 10 minutos por dia, ouve 15, ouve tudo de uma vez. Ouve 10 podcasts no mesmo dia, fica 10 horas ouvindo seguidamente. Faz o que você quiser. Internet é isso, é a liberdade com a qual a gente não sabe lidar e a gente lida mal, por isso que a gente... O ser humano só lida mal com as coisas. Por isso que não pode legalizar droga, não pode legalizar aborto. Você viu a notícia lá do legalizou aborto, acho que no Uruguai. E os caras que defendiam a legalização falaram, ah não, porque só tem muito aborto porque é proibido. O pensamento dos caras. Os caras acham que estão no jardim de infância. Ah não, não pode comer doce. Aí todas as crianças querem comer doce. Não. Elas querem comer doce porque doce é bom. Não é porque é proibido, meu. As pessoas querem fazer aborto porque é um conserto fácil pra um erro. E ter aborto legalizado no país quer dizer que você pode cometer esse erro quantas vezes você quiser, que não vai ter punição, não vai ter consequência. É isso. Acho que aumentou lá, sei lá quantos por cento. 40%, 30%, não sei. Por que eu tô dizendo isso se eu não me importo nem um pouco com... Aborta. Mas é que tá, cara. Essas pessoas precisam de... Ah, mas você é a favor de proibir o aborto só pra que uma mulher promíscua seja punida com um filho e aí tenha que criar um filho? É, sim. Sim, as pessoas precisam ser punidas. Qual vai ser a punição agora? Deus, esperar Deus mandar pro inferno? E se ele não existir? Como é que a gente fica? É, cara, eu não tenho nenhum assunto pra falar nesse podcast. Eu tô muito feliz, inexplicavelmente feliz. Quer dizer, eu acho que tem explicação. A explicação é que, como vocês sabem, eu comecei uma dieta específica há um tempo atrás, que você vai achar em algum podcast aí pra trás. No máximo, nos últimos 5 podcasts, você vai achar. É só ler os comentários. Abre o podcast. O anterior não é. O antes desse também não é, porque foi o que eu fiz com o Petri. Então, o 79, pode ser que seja ele. Ou 78, você abre eles e olha os comentários. Que estiver falando sobre dieta, sobre comer carne crua, essas coisas. É esse. Aí você ouve lá. Eu tinha dado uma parada nessa dieta, porque eu entrei na academia. Voltei pra academia e eu quero ganhar peso, quero ganhar massa muscular. E pra isso, o carboidrato é bem útil. Apesar de todos os males dele, pra isso ele é útil porque ele... Por quê? Vamos pensar por quê? Eu acho que eu tenho essa informação na minha cabeça. Lá escondida, mas tenho. Ele vai ser usado como a fonte de energia que você precisa. Uma fonte de energia muito mais imediata do que a gordura, que era a que eu tava consumindo antes. Na minha dieta primal diet, dieta carnívora, eu não comia carboidrato nenhum. Quer dizer... leite tem lactose, que é o açúcar do leite. Frutas, que eu comia de vez em quando. Uma vez por semana eu comia uma fruta, assim, só pra não... Só pra... Entendeu? Quando eu tava com muita vontade de comer algum doce, eu comia uma uva, uma parada assim. É, que, aí tem frutose, que é... Que é o açúcar da fruta, certo? Mas tô dizendo, eu não comia pão, não comia arroz, não comia macarrão, não comia feijão, não comia nada vegetal, além de algumas poucas frutas uma vez por semana. De resto era só ovo cru, leite cru, carne crua e manteiga, muita manteiga. Puta, manteiga é bom. E eu percebi que com essa dieta, como não tinha carboidrato, eu praticamente parei de fazer cocô, porque o meu corpo ele utilizava tudo. Eu não sei se eu falei naquele podcast sobre dieta, mas é... Quanto mais cocô você tá produzindo, é um pior sinal. É, pior é o sinal que seu corpo tá te dando. O seu corpo não tá usando o que você tá jogando dentro dele. Ele tá simplesmente pegando e tendo trabalho de botar aquilo pra fora. Então, eu... Cara, o meu intestino ficou muito bom. Eu tenho um intestino meio irritável. Então, quando eu como muita fibra... Muita aveia, muita coisa que tem fibra que vai exigir do meu intestino, eu fico meio ruim, assim, meio mal. Então, como eu não exigia muito dele trabalhar, porque eu não ingeria nada de fibra, quase nada, ele não precisava desperdiçar, ele não precisava jogar fora lixo. Porque eu não botava lixo em primeiro lugar, dentro dele. Era carne, ele usava tudo. E o legal dessa coisa crua, da dieta de comer coisa crua, cara, são as quantidades. Porque a comida tá no seu estado intacto ainda. Então o seu corpo percebe muito melhor que horas você tem que parar de comer. Com comidas cozidas, você cozinha na água e ela absorve a água, tipo arroz, macarrão. Fica meio difícil entender qual é o momento de parar, porque a comida tá toda... Ela absorveu aquela água de forma não natural. Não é a água que veio do alimento. O alimento era seco, o arroz, o macarrão e tal. Você encheu ele de água. Então o seu corpo não entende até que ponto você tá enchendo a barriga de água e até que ponto você tá com fome ainda. Aí ele manda mais fome, achando que não foi o suficiente, você come muito. Então, essa é a impressão que eu tenho, tá? Não é um cara profissional dizendo isso, é um cara completamente leigo dizendo as experiências que ele teve. Então, a impressão que eu tive é essa, do carboidrato. Quando você come um bife cru assim, a linha... O ponto de chegar e falar, ok, aqui já deu de comer, ou eu ainda tô com... É muito mais nítido, cara. É muito mais sensitivo. Você fica muito mais aware do seu próprio corpo. Mas o que eu percebi? Comendo só isso, gordura, né? Manteiga e proteína, leite e tal, ovo e carne crua, a tendência estética do meu corpo é se aproximar cada vez mais de como era o homem primitivo, das cavernas, que era o quê? Um homem muito magro, que ele não comia carboidrato, não tinha cara gordo na pré-história. E eu fui, e como eu tava malhando, eu fui vendo isso. Eu tava em um mês, eu não perdi peso, mas eu percebi que no espelho eu fiquei mais magro. Até ganhei um pouquinho de peso, mas pouca coisa. Não foi uma quantidade absurda. Mas no espelho eu tava parecendo muito mais magro. A barriga que eu tava diminuiu muito, assim, muito rápido. E começou a aparecer definição. A divisão dos músculos aqui do ombro com bíceps e com tríceps. Veia, quando eu tava treinando, veia pra cacete no antebraço e tal. Começaram a aparecer. O que é bom. Eu gosto. Definido é bom. Homem, quanto mais definido o cara é... Não tô dizendo esses caras raquítico que é definido por consequência. Não tô dizendo um cara que pelo menos tem uma aparência de um cara que treina e ao mesmo tempo ele é definido. Isso te deixa parecendo muito mais másculo, assim, do que simplesmente um cara grande e inchado, assim, um cara que come pra cacete doce e tal e malha junto e aí fica aquele cara inchadão. Não, eu prefiro o cara mais definido, assim. Sei lá o que eu tô dizendo também. Mas, pra chegar nesse nível, que é um cara definido, mas que tem músculo, eu precisava construir esse músculo primeiro. E pra construir esses músculos primeiro, o carboidrato foi um aliado. E é um aliado e vai ser sempre que eu precisar. Porque eu não... Quando eu... por exemplo, ah, eu li esse livro, esses livros, essas coisas, eu vi os tal, os vídeos e tal, e que me convenceu, tá, vou fazer no meu próprio corpo pra ver se funciona. Mas eu não sei se é um fenômeno do Brasil, cara, ou se é a humanidade é toda assim. Quando os caras adotam alguma coisa pra vida deles, os caras são meio que assim, religiosos. Não sei se é porque no Ocidente, eles, entre vários parênteses, eles, vocês sabem quem, destruíram a ideia de religião pra gente, que a gente tem que buscar uma religião em tudo que a gente faz, justamente porque a gente não tem mais religião. Então, se o cara é gamer, ele trata aquilo como uma religião. Ah, porque daqui a 40, sabe, a coisa de futuro vai ser melhor. Ah, daqui 40 anos a não sei o que vai lançar um negócio que vai fazer não sei o que. A realidade virtual vai ser não sei o que. Então o cara trata aquela coisa como uma religião. Eu não sei lá, cara. Não sei se é porque dentro de mim a religiosidade, o lado espiritual da minha humanidade, da minha existência é muito grande dentro de mim. Por mais que às vezes eu diga aqui no podcast que eu sou ateu, que talvez não exista nada, existe um cara religioso e muito espiritualista dentro de mim. Isso eu não posso tirar. Acho que é por isso que eu me preocupo tanto com essas questões existenciais e olhar pro céu, olhar pro universo, o que é essa porra. Só um cara com alguma faísca espiritual muito forte dentro dele que tem essas preocupações. É por isso que eu não acredito na espiritualidade desses crentes, desses evangélicos burros brasileiros, sabe? O cara nunca parou pra pensar no porquê ele tá vivo, na existência dele, na temporalidade das coisas, no horror que é tá existindo num corpo de carne. Porque é, pra mim parece muito errado existir num corpo material. Pra mim a existência real é outra, depois dessa aqui, e a gente tava nela antes também. Então esse cara que nunca sentiu esse desespero de estar preso na matéria, eu não confio na espiritualidade dessa pessoa. Por mais que o cara vá na igreja todos os dias. Entendeu o que eu tô falando? É vazio, cara. É a crença, a espiritualidade desses caras. Sabe esses puta nego burro que vai na igreja todo dia e tudo é Deus, tudo é a Bíblia, tudo é o livro não sei o quem. Livro de sei lá, Lucas. Tudo cara tem um versículo na ponta da língua, o cara que decora. Esse cara é um ateu. Eu sinto o ateísmo nesse cara. O cara não tem espiritualidade viva nenhuma. O cara é uma casca. Ele só foi doutrinado no nível intelectual, mental, sabe? Cerebral, físico, material, carnal. Ele só foi doutrinado a falar, repetir essas coisas e até acreditar conscientemente. Porque ele foi ensinado desde pequeno, materialmente falando. Mas o cara dentro dele, ele não... Sei lá, cara. É, entendeu o que eu tô dizendo? É, novamente, eu não sei por que eu entrei nesse assunto. Tô completamente louco. Assim, justamente por eu ter esse lado intacto ainda dentro de mim e... Vamos ajeitar esse microfone. E eu, é o que eu sinto, tá? É, não, eu não tô... Eu não tenho substância suficiente pra estar afirmando nada aqui. Eu tô afirmando num nível de quem tá tentando se conhecer a cada dia mais. É, justamente por eu ter esse lado meu intacto ainda, que não foi quebrado pelos senhores do mundo, por eles, é que eu não consigo tratar nada além como religião, entendeu isso? Entendeu isso? Esses caras que tratam a real como religião, ou a filosofia como religião, ou os caras que são ateus e são cientistas e tratam a ciência como uma religião, ah, porque fulano falou isso, entendeu? Então, o lugar de Jesus Cristo, o lugar do Espírito Santo, o lugar de Deus, o lugar dessa tríade, esses lugares, eles são substituídos por outras figuras, por Darwin. No imaginário desses caras, entendeu? Justamente porque a ideia de religiosidade de algo maior foi extirpada desse cara. Então o cara é uma casca vazia. Só que a gente precisa desse... Entendeu? Então o cara vai buscar essa religiosidade. O ser humano é religioso. Então se te tiram dela, da religião, da maneira correta, você vai buscar da maneira errada. Você vai ser religioso com um time de futebol. Sabe, você vai botar toda a sua necessidade por por divindades em outros, em assuntos carnais inúteis. E por eu ter esse negócio ainda meio que intacto dentro de mim, não sei, preenchido, eu não preciso preencher com outras coisas. Então essa dieta pra mim não é tipo, agora eu não posso, se eu comer um grão de arroz eu tô errado. Ah, mas você falou isso, mas agora você tá comendo carboidrato, então você falhou. Sim, eu não tô advogando, dizendo que isso é a salvação do mundo, a salvação dos problemas. Tô dizendo que é um negócio que me convenceu o suficiente pra eu testar no meu próprio corpo, entendeu? Assim como é por isso que eu não consigo também me meter, cara, em política, igual eu vejo caras que me ouvem. É muito engraçado, cara, porque eu tenho um grupo no Facebook do meu podcast. E de vez ou outra alguém pede pra entrar nesse grupo. E tinha umas perguntas lá, que era daquela época lá, do negócio do saco cheio. Se você participa do saco cheio, não pode participar do meu, essa bobeirada toda. Cansei desse negócio. E tirei essas perguntas, agora não tem pergunta mais. Então agora o critério é eu entro no seu perfil e vejo se eu fui com sua cara ou não. Então se você foi aceito no grupo, que eu fui com sua cara. Se você não foi aceito, eu não fui com sua cara. É simples assim. E tem uns caras que eu entro pra ver. E eu fico, cara, como é que pode esse cara ser assim e gostar das coisas que eu falo? Não é o oposto, entendeu? Do que eu sempre falo aqui. O cara tá lá, Bolsonaro, não sei o quê, na foto de perfil. É isso que eu tô dizendo, cara. Você, mesmo que você apoia o Bolsonaro, eu não sei explicar, todo jeito que eu tentar explicar vai ficar chato. Mas vou tentar. O fato de você botar a sua foto de perfil com aquele negocinho, com aquela coisinha embaixo assim, melhor já ir se acostumando, uma piadinha qualquer, não vai te tornar diferente ou único, vai te tornar, sei lá, sem valor. não sei dizer. Que tá todo mundo fazendo essa merda, cara. O problema do jovem que quer ser legal, que ele não percebe, cara. O cara quer ser diferente e acaba sendo igual. Aí o cara tá lá no perfil dele, aí ele compartilha um não sei o que lá e escreve um texto por cima. Porque isso aqui mostra como todo mundo é canalha, como a esquerda é canalha. Sei o que eu tô dizendo também, cara. Vá a merda, faz o que vocês quiserem. Eu vou a merda, eu estou me mandando a merda. Vá a merda, eu também. Cara chato. No fim, tudo é cagação de regra. No fim, é isso. Só que é isso que eu tô dizendo, cara. Eu tô cagando regra no meu lugar aqui. Fechado aqui. Pra quem quer clicar e ouvir a cagação de regra. Sei lá, o que eu tô dizendo. Não sei o que eu tô dizendo. Uma foto é que... Bom, eu comecei a usar o carboidrato na minha dieta de novo, com um fim muito específico, não porque eu abri mão do meu bem-estar, isso correto? Porque eu me sinto mal quando eu consumo carboidrato. Se eu comer um prato de macarrão, cara, acabou o meu dia, ou os meus próximos 2 dias, talvez. Me sinto fraco, eu me sinto sonolento o tempo todo. Eu sinto indigestão, eu sinto peso, assim, o intestino ruim pra cacete, assim, chato. Sinto que tudo fica chato. A alegria de viver vai embora. Mas eu aceitei este fato com um fim muito específico, que é o de ganhar massa muscular, ganhar peso. Fins estéticos, resumindo é isso. Abri mão do bem-estar para fins estéticos durante um período de tempo. E eu ganhei, acho que nesse tempo, uns 7 quilos. 2 meses. Nos primeiros 2 meses que eu voltei a treinar, ganhei uns 7 quilos. E não aparenta muito, porque a gordura diminuiu bastante. Nesse tempo que eu voltei a consumir carboidrato, veio uma gordurinha junto, como é natural acontecer. Mas o fato é que agora eu dei uma pequena pausa, né, no consumo de carboidrato e voltei na dieta. Então, cara, não sei se dá pra perceber pela maneira como eu tô falando, pelo ritmo da minha fala. Tem podcasts antigos que eu tava tipo, parecia um fantasma. Não sei o que acontece. Não sei explicar biologicamente o que tá acontecendo dentro do meu cérebro pra eu. Será que a frequência do. Não sei. Não sei, diminui, sei lá. Eu sei que eu tô me sentindo muito bem. É muito bom, cara. É muito bom. Os caras da gringa utilizam até a expressão high, de doidão mesmo. Tipo, high, H-I-G-H. Porque a sensação é bem essa. Não é um high de fumar maconha, de ficar bêbado, de não conseguir falar, não sei o que. Não, não. É um high de que indica que a sua consciência tá num estado mais alto. Tudo é bom. Sabe quando você tá bêbado e as coisas, é muito mais fácil tirar a diversão das coisas, rir das coisas e enxergar a beleza nas pessoas e nas coisas, e aquele cara vira o seu melhor amigo e os problemas são fáceis de passar por cima, você tem coragem pra fazer qualquer coisa. Sabe essa sensação? É ela, porém sem o lado ruim de estar agredindo o seu corpo. Eu já expliquei isso no podcast, mas eu vou dar uma breve explicação de novo. Por que que o cara, o ser humano, vamos dizer, moderno, que tem uma dieta normal, entre aspas, o cara que come milho, come arroz, come pão, come macarrão. Por que que esse cara, e cada vez mais esses jovens, precisam usar droga e estão cada vez mais usando droga, cada vez mais cedo? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo para nos recompensar com prazer de estar vivo, prazer de alegria de viver. Sabe quando você tem a alegria de viver? Através da alimentação. E quando a gente não segue esse caminho de dar a alimentação que o nosso cérebro, que o nosso corpo precisa, e o nosso cérebro em troca dá prazer pra gente, que é com carne crua, que é com alimentos crus e de origem exclusivamente animal, quando a gente foge disso e começa a comer coisas que são baseadas em trigo ou, sei lá, qualquer outra coisa que planta e cresce do chão, o nosso corpo continua precisando sentir esse prazer. Faz parte, eu acho, da vida humana sentir esse prazer. E aí a gente vai procurar de outras formas. E uma dessas formas é o álcool. E é por isso que quando a gente bebe álcool, a gente se sente feliz. Porque ativa esse lado do nosso cérebro que nos dá. Mas é uma enganação. É você enganando o seu cérebro. Por um momento, o seu cérebro, por causa de alguma substância que tem ali, que altera a sua consciência, seu cérebro percebe por alguns instantes que ele deveria estar te dando a sensação de prazer que ele dá quando você alimenta o seu corpo da maneira correta. Você está enganando o seu sistema. Quando você usa droga, a mesma coisa. Quando você faz alguma coisa, sei lá, tira um racha na rua. É isso também, cara. Por que que tem tanto cara que briga em balada, sabe, esses caras? Porque a gente foi moldado. Nosso cérebro foi moldado há centenas de milhares de anos atrás, quiçá milhões de anos atrás, moldado na guerra, na luta, na correria. Então, aquela sensação de euforia que você, quando você tá numa briga, com um amigo seu do lado, te ajudando, você ajudando ele, você bate no cara e toma soco dali, dá uma bicuda aqui. Essa sensação é gostosa pra gente, homem. E como não pode mais, se você fizer isso, sei lá, você é preso, aí não pode, ou então o cara tira uma arma e te dá um tiro. Porque a arma não é natural também. Então um cara podia te matar com um pedaço de pau. Ou uma lâmina, uma coisa assim, pontiaguda pra te furar. Mas aí você sempre pode correr. E aí se o cara te alcançar na corrida e conseguir te matar, aí tá mais... A natureza demonstrou por A mais B que é justo ele te matar. Porque ele, entendeu? Ele conseguiu. Ele te superou. Agora hoje em dia não. Você dá uma porrada na cara de um cara, o cara tira uma arma e te dá um tiro. Mesmo se você correr. Então o ser humano burlou tudo. Tá tudo errado. E como não pode brigar mais, ninguém, é raro, né, acontecer briga. Antigamente era briga pra tudo que é lado, cara. E esses caras que acham que filosofia é diálogo. Ah, porque filosofia é só o diálogo, é o campo das ideias. Não, não, cara. Nas universidades milenares aí, com mais de 1000 anos de existência, os caras que... Primeiro que não entrava qualquer merda na universidade. O cara, pra entrar na universidade, ele já tinha que ser foda. Hoje em dia é só você pagar uma mensalidade. O que automaticamente diminui muito o valor do diploma, né? Porque você ter um diploma numa universidade inglesa de 1000 anos atrás era uma coisa. Você ter um diploma de uma universidade hoje, agora, no Brasil, por exemplo, é outra coisa, não é? Vale menos que merda ter um diploma hoje em dia. Mas o fato é, universidade de filosofia, cara, antigamente, os caras começavam, entravam num embate filosófico, o cara dava um ponto e o cara dava outro, que discordavam entre si. E se até algum ponto eles não conseguissem entrar em comum acordo, nenhum convencer o outro, os caras duelavam. Geralmente na porrada. Saíam da academia, iam para um gramado lá do lado de fora da universidade, ficavam os caras do curso também em volta, sei lá, 15 caras ali olhando, até para não deixar ninguém fazer nada injusto com ninguém. E os caras saíam no braço, soco, bicuda, derrubava no chão. Enfim. E às vezes, quando o negócio era sério, quando era um assunto que era de extrema importância para os dois caras, o negócio podia se escalar até um ponto que virava um duelo de arma. Sabe aquelas armas antigas que o cara tira, tem que botar a pólvora, tem que socar ali, botar o projétil, aí acende o negócio e fica mirando no cara. Você não tem um gatilho para atirar quando você quiser. Tipo uma bombinha que você acende e espera ela estourar. Você acende ali o pavio e fica apontado pro cara. E aí quando der o tempo certo de explodir ali a pólvora e o projétil ser lançado pra frente, você dá o tiro e acontece. Com uma mira péssima. Era muito difícil acertar. E os caras ficavam, sei lá, quantos passos um do outro. Isso aí era combinado na hora. Ah, vamos ficar 30 passos. Era longe, então era muito difícil acertar o cara. O primeiro a acertar ganhava o duelo. Às vezes pegava no braço. Pegava no ombro, pegava, nos peitos. Podia pegar na cabeça e matar o cara? Podia. Era um risco que os caras corriam. Era assim, cara. Mesmo no tempo mais áureo da filosofia, até antes, né? Filosofia grega, que é bem antes disso. Os caras hoje em dia têm a visão de que os filósofos gregos, né, Sócrates e tal, Platão, ficavam no meio da rua, tipo mendigos, numa praça. Deixa eu fechar desse programa de gravar aqui, que me dá uma agonia ver esse tempinho passando. Os caras acham que esses filósofos, o Sócrates, ficava tipo um mendigo numa praça, assim, com aquelas vestimentas gregas, assim, um pano por cima aqui do ombro, com as mãos levantadas, assim, cheio de eloquência, porque não, sabe, filosofando e falando as coisas. Discutindo com quem quer que seja. Qualquer cara que chegasse pra conversar, o cara ia debater com ele. Não sei o que, ia uma coisa super democrática e amistosa. Não, cara. Esses filósofos, sabe, Sócrates, esses caras foda aí. Esses caras, eles tinham um desdém profundo pela plebe. Eles não se misturavam, cara. Sabe esse cara, o homem necessário pro sistema girar, o cara que acorda, come seu negocinho, aí faz sua marmitinha, vai trabalhar, fica o dia inteiro lá, trabalha, come a marmitinha, sabe, fica na lavoura fazendo. Não era igual hoje em dia, que literalmente qualquer pessoa que tiver um acesso à internet pode entrar num negócio e dar uma opinião sobre a vida, sobre política. Não era assim, cara. Era muito dividido as coisas. Esses caras nutriam um desdém enorme pelas pessoas, pela tigrada, pela bugrada, entendeu? E outra, esses caras não ficavam conversando com qualquer um, cara. Qualquer um, chegar pra... Oi, eu acho que você, nesse ponto aqui da sua filosofia sobre não sei o que, está equivocado. Aí o cara, então me diga, por que você acha que eu estou equivocado? Aí o cara falando com o Sócrates, eu acho que nesse ponto aqui você... Aí o Sócrates, interessante, não, cara? Não tinha conversa. Esses caras aceitavam conversar com pouquíssimas pessoas. Pessoas que ele tinha certeza que tinham condições de entender o que ele estava falando. E mesmo assim, eram por cartas. O cara não ia numa praça onde tá os mendigos ficar debatendo filosofia. Os caras escolhiam a dedo quem poderia ser um cara que ia ter contato com a obra dele. Eu não sei a cronologia desses caras, mas eu sei que tem um que foi aluno de outro. Tipo assim, Aristóteles, aluno de Sócrates, entendeu? Não sei se é isso. Pode até ver aqui no Google. Eu não vou ver, cara. Tô dizendo que tem dois desses caras aí, desses filósofos grego antigo, que um foi aluno do outro, eu acho. Só que eu nem sei se os caras se viram alguma vez na vida. Era só comunicação à distância. E olhe lá. Acho que era Platão, cara, que era discípulo do Sócrates, alguma coisa assim. Não sei direito. Mas enfim, e esses caras, mesmo esses caras, que teoricamente são pais da filosofia, esses caras não eram nem um pouco... A mente do homem naquela época não era igual a nossa. Não tem como pensar nesses caras, tentar trazer para o nosso tempo como seriam esses caras. Um cara que ficava pensando, um cara meio good vibes, assim, que ficava na praça, sabe? Não era, cara. Até porque a humanidade inteira não tinha espaço para esse tipo, para esse pensamento. Esses caras que, metido a filósofo, sabe, paz e amor e democracia e não sei o quê. É um negócio desse tempo agora que a gente tá vivendo, não era do tempo. Aqueles caras, meu, tem um desses aí que foi um general de exército e tal, o cara ia pra guerra, o cara lutava. Dava um valor tremendo ao guerreiro, ao cara que vai pra luta e tal. Assim como toda sociedade deveria ser. O cara mais valorizado de uma sociedade, o cara que tá na casta nobre, não deveria ser o cara que tem mais dinheiro. Deveria ser o cara que é mais forte. Ou mais forte, sim, não tô dizendo só força física, vocês entenderam, né? Aposto que não, se eu não explicasse, vocês iam ficar achando que era o mais forte, que levanta mais peso. Não, cara, o cara que tem o poder de liderança mais forte, o poder de oratória mais forte, o cara que sabe traçar uma estratégia de guerra, que mesmo com menos homens ele vai conseguir vencer, é um número maior de pessoas por causa de uma estratégia. Mas, o mais forte, o que mais sabe empunhar uma espada, que melhor sabe, na verdade, ou o cara que melhor sabe atirar uma flecha, entendeu? Esses caras deveriam estar na casta da nobreza, e não um cara que tem mais dinheiro no banco, é um gordo. Gordo de merda, entendeu? Tinha um desses caras aí, esses filósofos antigos gregos, que ele era campeão de um... Tinha uma luta, que eu acho que chamava Pancrácio. É com C, eu não sei... É Pancrácio, com C. Pancracio. Eu não sei a pronúncia, se é Pancrácio. Eu já vi um cara americano falando, ele falou Pancrácio. Então pode ser que, sei lá, que um desses caras era, não sei se era o Platão, sei lá, era uma espécie de vale-tudo na época lá. Então assim, mas eu entrei nesse assunto porque eu tava dizendo que como os caras hoje não tem mais esse negócio de sair na mão, porque hoje em dia, cara, brigar é um negócio muito... Você tem que estar odiando o cara, entendeu? O cara mexeu com sua mulher numa boate, passou a mão na bunda dela. Você tem que estar com ódio do cara pra sair na porrada. Antigamente era uma coisa, sei lá, cara, masculina. Sabe? Não gostou de alguma coisa que o cara falou. Você não precisa se perder. O que eu tô dizendo é, o homem hoje em dia não tem o mínimo controle sobre as suas emoções. O cara é um animal, assim. Animal não, porque animal não sente essa raiva, ódio, essas coisas assim. Animal, ele briga pra se defender. Eu tô dizendo que o homem moderno, ele é uma criança, emocionalmente falando, porque o cara não tem controle. Ele briga porque ele sente ódio, entendeu? Ele sente ira. Ele não porque o cara mereceu levar uma porrada, entendeu? Ou porque você discordou de algum ponto, você achou que do jeito que ele falou, ele te... Sei lá, alguma coisa assim. Simplesmente o cara, sabe? Intimar o cara pra sair na mão porque você não gostou de alguma coisa que ele falou, você acha que o jeito certo de resolver é na mão. Mas calmamente, você não precisa ficar berrando, se descabelando. Hoje em dia, quando você vê briga, é sempre isso, né? Dois caras completamente descontrolados emocionalmente, duas crianças que acham que o que o outro fez é um absurdo com ele, porque ele é muito especial pra ter passado por aquilo que o outro o fez passar. E aí saem na mão, gritando, berrando, errando o soco tudo. Cai no chão, porque o cara que tá com muita raiva, ele desprende muita força na hora da briga. E é por isso que esses caras... é por isso que esses caras caem. Quando esses caras começam a brigar, os dois caem no chão, porque eles estão fazendo muito mais força do que precisa numa briga e não tem controle nenhum sobre essa força. Então quando eles vão assim pra um brigar com o outro, dois caras leigos que não sabem brigar, os caras se encostam, meu. E os caras caem no chão, fica aquela coisa ridícula, dois adultos sem conseguir ficar em pé, meu. Os dois caras no chão, tentando se dar soco, ninguém meio que sem machucar ninguém, assim. Uma coisa totalmente... Mas por que que os caras fazem isso? Em boate... É pra ter essa sensação de prazer. Essa sensação de euforia, essa coisa. Sabe, essa euforia de estar vivendo aquele momento. Pô, tô vivendo esse momento aqui, cara. Não, a minha vida não tá numa mesmice nesse exato momento. Tá uma loucura. Tô brigando. Ou então, tô fazendo um racha na rua. Uma corrida de carro. Entendeu? Tudo que a modernidade tirou de prazer alimentício do ser humano busca de outras formas. Enchendo a cara de álcool, enchendo a cara de droga, né, sei lá, saindo na mão, fazendo racha na rua, transando, fazendo sexo casual o maior número de vezes que ele consegue, sem camisinha, enfim, coisas que vão aumentar a sensação de prazer. Então é muito louco, cara, quando você consegue comer uma coisa que te dá essa sensação maravilhosa. Não vamos mentir, a sensação de estar drogado, estar bêbado, estar transando ali no momento é bom, é muito prazeroso. Só que é falso. É uma imitação do prazer real que você deveria estar sentindo. Que é o de estar se alimentando direito e o de estar em contato com, seja lá o que você queira chamar, sua história, os seus antepassados, o seu espírito. Não sei, depende do que está dentro de você, que você sente que é. Com a sua cultura, enfim. Aí você inclua religião, espiritualidade ou não. Mas é muito louco isso aí, cara. Saber que dá pra chegar nesse tipo de sensação de high, sabe? Aquela sensação de euforia de caralho, eu tô vivendo esse momento em sua total plenitude. Eu tô aproveitando o máximo que eu poderia estar aproveitando disso aqui. Sem precisar beber, sem precisar usar droga, sem precisar fazer... Entendeu? Enganar o seu cérebro. Porque por mais bom que seja na hora, essas coisas, é uma merda depois. Tem ressaca, você né, acaba com sua saúde. E tem um efeito contrário depois, né? Tudo que você produz de prazer naquele momento, com essas coisas falsas, né? De droga, de bebida. No outro dia o efeito é o contrário. O seu cérebro não consegue produzir nada. Ele produz menos do que o normal. Então nem o básico de o cara não, cara, por isso que tem tanto cara que vira mendigo. Porque o cara perde completamente o senso de tudo, de consequência, de responsabilidade, de hombridade, de orgulho. O cara não tem orgulho, o cara não tem mais problema. Pra ele não é mais um problema ficar com roupa rasgada e suja e com cheiro ruim na rua. O cara deixou de ser um homem, ele virou o resto que costumava ser um homem, mas que o prazer fácil, até o assalto também faz parte desse processo, cara. O cara começa a assaltar, né? O cara vem na rua assim, vai fazer o primeiro assalto dele, aí tá passando uma menina ali com o celular na mão, o cara vem, aí pega o celular e sai correndo, e aí chega lá na favela que ele mora, na casa dele. Aquilo deve dar uma sensação nele, cara, assim... Pô, o cara nunca teve um celular na vida, o cara nunca teve dinheiro pra comprar nada. E o cara, num ato que durou 10 segundos, conseguiu aquilo... Que ele não conseguiria em meses, trabalhando, honestamente... Aquilo deve dar um puta prazer. Cara, olha que eu consegui e não deu errado, eu não tive consequência nenhuma. Eu fiz isso aqui, consegui isso aqui e deu errado. E deu certo. Cara, você acostuma com esse prazer fácil, da coisa que vem na hora... A droga também, o prazer vem na hora. A bebida não é na hora, mas vem poucos minutos depois. Assaltar uma pessoa vem na hora também. Esse tipo de coisa. Só que cada vez que o cara assalta, deve ficar mais impossível na mente dele trabalhar um mês inteiro pra conseguir um salário. Tá entendendo o que eu tô dizendo? A cada sexo casual que você faz na sua vida, inconscientemente, cara, sem você perceber, vai ficar cada vez mais impossível você sentir prazer num relacionamento estável e bacana com uma mulher bacana. Cada vez que você usa droga, cada vez que você enche a cara de cachaça, de álcool, vai ficar cada vez mais difícil o seu corpo entender o que é o prazer que vem de uma coisa real, de um relacionamento de verdade ou de uma alimentação direito, uma alimentação boa. E aí quando você vê o que está acontecendo, você não consegue mais parar de usar droga, você não consegue mais parar de usar de beber, você não consegue mais parar de ter sexo casual várias vezes. Ou pornografia também se encaixa perfeitamente nisso aí. Aí os caras, vocês, tem contato tipo com no wanks. Aí o cara, no wanks, é porque... Ah, por quê? Ah, não, porque se você ficar se masturbando muito, você vai ficar depressivo. Os caras reduzem tudo a um ponto que eles conseguem entender. Isso que é o foda da tigrada. Os caras não compreendem nada com profundidade, cara. É tudo de uma maneira 99,8% reduzida a um ponto em comum que a tigrada consegue entender. Ah, porque você desperdiça o zinco do seu corpo? Porque você... Mas ela entra no... A compreensão mais profunda disso é exatamente isso. Ela entra no mesmo esquema da droga, no mesmo esquema busca pelo prazer, que não é o prazer natural que você deveria estar sentindo. Uma forja. Você está forjando um prazer que você vai sentir, mas que ele é uma imitação de um prazer. Assim como alimentos advindos de plantas, carboidratos em geral, são, eles vão te encher a barriga? Vão te dar a sensação de que você está saciado? Vão. Mas eles são a imitação da comida de verdade, que é um animal. Pelo menos pra gente. Porque pra um alce, sim, a planta é de fato um alimento. Mas pra gente não. Ele é um alimento, se você estiver se referindo ao sentido da palavra, que vai encher sua barriga e vai te dar calorias para continuar vivo, energia para continuar se movimentando. Sim, eu estou dizendo alimento real, perfeito, ideal. Não é. É uma imitação. Tudo tem essa relação de o verdadeiro e a imitação. E nunca a imitação vai ser tão boa quanto o verdadeiro. E é isso que eu penso da vida. Da existência. A minha existência do Thiago física, que eu tô olhando pras minhas mãos agora, que eu tô preso nesse pedaço de corpo, de carne aqui. Essa existência é uma imitação da existência real. Isso é pelo menos isso que eu sinto. Isso também é um papo de um cara que não estudou pra falar o que tá falando. Ou pelo menos estudou coisas muito... Eu não estudei os dois lados, entendeu? Eu tô falando uma perspectiva de alguém que leu alguns livros. Que não deve ser tida como um professor ensinando alguma coisa. É só o que eu sinto, entendeu? Que o universo criado... Tá escutando esse barulho? Batendo na minha mesa aqui com a minha mão? Ele é uma imitação barata do mundo real. O mundo real é o outro. É o que eu sinto que o eu... Que não sou o Thiago, que tô dentro aqui, pensando em tudo, faço parte. Não sei o que eu tô dizendo também. Por que que ficou nesse assunto tão chato assim, né? Tão profundo? Tá, é tudo isso pra dizer que eu tô me sentindo muito bem, porque eu parei de comer carboidrato de novo. Porque eu já tô forte o suficiente, grande o suficiente? Não, sabe? Porque eu tava precisando mesmo. Sentir essa coisa viva Cara, nada é mais prazeroso. E olha que eu já experimentei coisas, imitações, que eu já descrevi aqui. Todas elas, já experimentei a maioria delas. Nada é tão prazeroso quanto acordar em jejum. É óbvio que eu tô acordando em jejum, não tava comendo quando eu dormia. E tomar um copo de leite cru, cara. Meu Deus do céu. Parece exagero, mas é um absurdo, cara. Está no nível do absurdo, não é porque não é um prazer do paladar. Eu acho o prazer do paladar algo nocivo. Sabe gordo que come assim, fazendo caras e bocas de prazer, assim, nossa, que delícia que isso aqui tá. Eu não. No momento que eu tô comendo, eu não sinto isso aí. É lógico, o sabor do leite cru é um absurdo de saboroso, cara. É, só que o prazer de verdade não é o paladar que traz. O prazer de verdade é o depois. É o quanto aquilo te faz sentir que você fez o certo. Não sei explicar, uma sensação de plenitude, assim, de dever cumprido, cara. De prazer mesmo, prazer puro. Não é prazer sexual, não é um prazer. Não é um prazer direcionado a um sentido, né? Porque o sexual é o prazer do tato ali, do seu órgão sexual encostando na pessoa, você tendo aquele. Não, também não é um prazer do paladar. Não é um prazer da audição, de estar escutando uma música que você. Não, não é um prazer sensitivo. É um prazer existencial. Não sei se eu consigo dizer. Não sei se vocês estão entendendo. Porque quando você fala em prazer, você já pensa em algum sentido. Ver algo bonito, cheirar algo cheiroso, escutar algo bonito, comer algo, né, saboroso, ou encostar em algo, dar um abraço em alguém que você gosta. Mas não tem nada, não tem a ver com sentidos. Sei lá o que eu tô dizendo. Vamos fazer algo que a gente não faz há muito tempo nesse podcast, cara. Vamos ler uns e-mails aqui. Mas antes, deixa eu só tentar falar alguma coisa sobre uma notícia que eu vi no meu Facebook aqui. Eu até compartilhei no meu Facebook aqui. Tá, é um negócio que o Quebrando o Tabu compartilhou aqui. Eu vou ler o texto, a descrição da foto, e depois eu falo o que a foto tá aqui. Se bem que só de. Tá, vou explicar a situação, cara. É uma hamburgueria, uma lanchonete, sei lá. Eu não gosto muito desse nome, hamburgueria. O cara tá tentando deixar chique algo que não é chique. Um pão com uma pedaço de carne dentro. Toda hamburgueria tem um cardápio. E o cardápio tem as opções. E aí, tipo, embaixo de cada nome do hambúrguer, tem o que tem, né? Os ingredientes que vem dentro desse hambúrguer. Correto? Aí, uma hamburgueria, o cara fez um negócio que tem um hambúrguer que se chama Maria da Penha. É uma piada que o cara fez. Tá? O hambúrguer se chama Maria da Penha. E os ingredientes são burger da casa, alho poró, mussarela, bacon e repolho roxo. Só que o repolho, o rap, ele as três primeiras letras de repolho, ele deixou com a cor da fonte normal, preta. E a partir disso, olho, que é as quatro últimas letras da palavra repolho, e o roxo, ele botou com a fonte de cor roxa. Entenderam? Repolho roxo, ou seja, Maria da Penha, olho roxo. Homem agredindo mulher, essa é a piada do cara. É uma boa piada. Não é, eu não ri quando eu li isso pela primeira vez, porque eu já li nesse contexto aqui de alguém considerando isso um problema, mas eu fico imaginando, se eu sento numa hamburgueria, pego o cardápio, tô lendo as opções e tem lá, porque o nome aqui dos hambúrgueres é hambúrguer do patrão, tem um que é o Cowburger, tem um que é o Lumberjack, tem uns são nomes aí, né, não sei o que significam, do patrão, será? Porque o patrão gosta desse ingrediente que tem nesse hambúrguer do patrão, entendeu? E eu tô lendo as opções lá, tô me imaginando nessa situação, e aí eu me chamo a atenção um hambúrguer que chama Maria da Penha, eu falo, por quê? Quero ver qual o ingrediente que vai fazer sentido esse hambúrguer que se chama Maria da Penha, aí é o repolho roxo, olho roxo. Tá, muito bom isso aí. Se fosse uma coisa espontânea, se eu tivesse lá, visse, tomasse esse... por que que é engraçado? Por que que algumas coisas são engraçadas? Porque ela quebra uma expectativa, né? Você tava querendo saber o que que é o que faz dar o sentido do negócio se chamar Maria da Penha. E é o olho roxo, de repolho roxo. Ótima piada, mas é um negócio assim, eu ia dar uma risada de, sei lá, eu ia dar uma risadinha. Se eu tivesse com alguém e falar, olha isso aqui, né? Olho roxo, Maria da Penha. Talvez eu ia pedir esse hambúrguer, não sei. E, sei lá, ponto pro cara. Criatividade. Não é isso que esses caras empreendedores pregam. Ah, você tem que ter o diferencial tá aí. O olho roxo. Tá, aí o quebrando o tabu. Eu não sei o que eu quero dizer lendo esse texto aqui, talvez é só, sei lá, mostrar o tanto que esses caras são imbecil, são incapazes de enxergar certas coisas que são sutis, cara. Porque o senso de humor, ele eu não sei explicar. Quando você faz uma piada e a pessoa ri e olha pra você, e aí você olha pra ela e ri também, vocês dois rindo, um olhando o olho do outro, essa é uma sensação muito boa. Porque a pessoa entendeu o que tem por trás, não só meramente a piada, ela entendeu. O engraçado não é meramente a piada, cara. É você se conectar com o mecanismo que tá na cabeça do cara, que foi engrenando e mexendo as engrenagens até chegar nessa piada. A pessoa entendeu a estrutura do que tá se passando na sua cabeça pra escrever aquilo. É igual quando eu, as músicas que eu fiz de humor, quando eu vou me apresentar com elas. Tudo bem, a letra é engraçada e tudo mais, mas... É, tem partes que todo mundo ri muito lá no show de São Paulo, que as pessoas riram muito, que eram justamente as partes que eu fazia uma observação de alguma coisa que nem era o todo da piada, nem era o motivo da piada, era só um comentário que deixava muito claro a natureza sociopata, meio psicopata que tem dentro de mim, e que através dela eu consegui criar, falar, botar essa frase na letra. Estão entendendo o que eu tô dizendo? Então, a graça não é meramente a piada em si, é pensar qual tipo de loucura que tá dentro da cabeça desse cara que permitiu ele fazer essa observação da realidade e escrever e achar razoável falar isso pra alguém. Então, esses caras que se dizem muito... É, geralmente é o contrário, né? Esses caras que se dizem muito... se importarem muito com o ser humano, a humanidade, direitos humanos, eles estão desesperados dizendo isso, porque no fundo eles não são mais humanos, e eles não conseguem enxergar os outros mais como humanos, e eles estão numa busca desesperada por conseguir sentir isso. É por isso que eles fazem isso. Estão entendendo? Porque o cara que tem dentro dele um negócio extremamente humano, que você se sente em contato com todos os outros seres humanos e você não tem escolha dentro de si a não ser se importar com os outros humanos, porque não é algo que não é uma escolha. Ah, porque eu escolhi fazer parte de causas sociais. Não, tem gente que não faz essa escolha porque tá dentro do cara. O cara vê um mendigo deitado na rua e o coração do cara de verdade dói. O cara se sente ali. O cara se sente ali, o cara, pô, se fosse minha mãe, entendeu? O cara não consegue evitar pensar em ajudar essa pessoa. E geralmente essas pessoas são de direita. Não que eu tô defendendo direita aqui, eu disse que eu tô fazendo uma observação que eu vejo da vida, até porque eu não, sei lá, não sou de direita, não sou de esquerda. Mas geralmente essas pessoas são de direita. E geralmente essas pessoas fazem as coisas ou sozinhas, tipo assim, ajoelhar ali, agachar perto do cara, tirar uma nota de 10 e falar, ô, acorda aí, cara, toma aqui, vai comer alguma coisa e tal. Sem precisar fazer um show, sem precisar tirar foto, sem precisar... Entendeu, cara? Entendeu? Entendeu? É, ou então, fazer um negócio, eu já participei de um negócio, confesso que não por livre e espontânea vontade, era uma mulher que eu tava ficando na época, e ela era super... religiosa, super de direita. É o que a esquerda quer fazer parecer, cara, que quem é de direita não pensa nos outros, só pensa em si mesmo, é individualista, é capitalista, não sei o quê. Não, cara, quem inventou a caridade, quer dizer, não sei se é quem inventou, mas quem mais faz caridade é cristão, meu, é católico, esses caras. Ela tinha um grupo, não sei se era da igreja dela, eu lembro que eu fui uma vez. E vou falar, cara, por mais, sei lá, durão que eu às vezes queira aparecer aqui pra vocês, eu me senti bem. Por mais psicopata que eu queira aparecer, ah, eu não ligo pra nada e não sei o quê, me senti bem fazendo aquilo. Era um grupo de pessoas, devia ter umas 15 pessoas, os caras se juntavam assim de tarde e faziam uma comida. Nesse dia que eu fui era uma sopa, então... O cara levava não sei o que. Eu levei, se eu não me engano, sei lá, eu levei uns legumes. Levei acho que 1 quilo de um legume e 1 quilo de outro legume. Os caras levavam. Aí um levava macarrão, sabe aquela sopa com macarrão? Aquela sopa de pobre. que tem macarrão dentro. E aí levaram carne, levaram não sei o quê. Aí um cara levou um, sei lá, linguiça, vai, pica. Pica tudo, joga numa panela gigante com água e vai fazendo a sopa. Agora, aí ficou pronto, aí eles botaram uns pratinhos assim de plástico. Não é pratinho, é tipo um negócio fundinho assim, tipo um... É como se fosse um prato, só que pra sopa, né? Um negócio fundo assim, aí de plástico, aí bota uma tampa, aí bota tudo numa caixa, aí vai todo mundo. Na rua, assim, cada um com uma sacola na mão. Andando nos lugares que, conhecido, sabidamente, tem morador de rua e tudo mais. Aí, às vezes, o cara dormindo, às vezes, o cara tava acordado. Lembro que tava meio frio na época, então tinha muita gente acordada. E os caras, acho que deixam pra dormir de dia. Então, aí, a maioria tava acordado. Os caras chegavam, acordavam, meu, acorda aí e tal. Aí o cara levantava, ou então se o cara já tivesse acordado, só chegava. Ah, boa noite, tá, toma aqui pra você comer e tal. E tá, tinha um outro que tirava uma foto ali pra botar na rede social ali. Mas a diferença entre o que esses caras fazem e o que os movimentos de esquerda fazem é a seguinte, cara. Por mais que o cara, alguns ali no meio, tirassem uma foto, uma selfie, sei lá, do mendigo lá comendo, botava na rede social dele, o cara tem o quê? 500 amigos? Ia ter o quê? 100 curtidas? Tá, beleza. Tá, pra botar ali, pro cara, sabe, como recordação também, de lembrar, de, o cara daqui 10 anos, daqui 5 anos, sei lá, o cara entrar na rede social dele e ver as coisas antigas. Ah, esse dia foi legal, lembrar do dia, lembrar do que ele conversou, sabe? Uma recordação, ok. Mas ele não tá pegando o cara que tá morando na rua e usando como um instrumento pra fazer ele se sentir mais humano e mais... com mais empatia, tá entendendo? O que a esquerda faz é pegar esses caras que teoricamente são menos favorecidos e minorias, e gays e negros e gordos e pegar esses caras e falar, ok, vocês vão ser um instrumento que eu vou usar pra eu me sentir melhor, pra eu me sentir uma pessoa melhor, porque dentro de mim eu me sinto muito merda. Eu sei que eu sou um merda, eu sei que sou uma farsa, eu sei que eu sou extremamente individualista e isso me faz muito mal e eu quero me livrar disso. Então eu vou usar você, mendigo, fudido, como um instrumento pra melhorar isso dentro de mim. Então eu tô te usando pra uma causa própria. O cara geralmente que faz essas coisas sociais, um cara de direita que doa, ele é mais íntimo, sabe? É mais humano. Não é mais humano. O cara da esquerda, quando faz essas coisas, não é nada humano. Ele nem deve olhar no olho do cara. Não é nada humano. É novamente uma imitação da caridade de verdade. Uma imitação barata e vagabunda. O cara de direita, quando faz isso... Eu tô dizendo cara de esquerda, cara de direita, pra entender mais fácil, entendeu? Mas não é o cara de direita. O cara que tem a mentalidade... De ajudar mesmo, que é o que Jesus devia ter, sei lá. Ele chega no cara calado assim e ajoelha e fala: aqui, cara, ó, tô te vendo aí desse jeito que você tá. Toma isso aqui, toma essa camisa aqui, tá, sei lá, tá um puta frio. O cara chega: cara, toma esse casaco aqui. Isso aqui. Ele não precisa do obrigado do cara. Ele não precisa das curtidas da foto que ele vai botar lá no Facebook. Ele não precisa fazer um textão jogando na cara de todo mundo que ele tá fazendo isso e as outras pessoas não estão. O quão ruim as outras pessoas são por não estar fazendo o que ele tá fazendo. Esse é o ápice do esquerdista, cara. É o ponto alto do prazer dele, é isso. Quando ele fez alguma coisa teoricamente que tá ajudando e ele vai na rede social e ele deixa muito claro que ele tá fazendo isso e você não. Porque é isso que dá o prazer pra ele. O individualismo do cara é tanto que ele precisa, porque se todo mundo estiver fazendo a mesma coisa que ele, ajudando, ele não vai se sentir especial. Então ele só se sente especial porque ele tá fazendo aquilo e as outras pessoas não. Então ele é o único, ele é o cara, ele é a pessoa boa, ele é o diferente, a pessoa iluminada. Não é nada humano, cara. Perdeu a humanidade, perdeu. E é por isso que perdeu a eleição, porque o povo do Brasil é conservador, não importa o que você ache. O brasileiro é conservador e é humano e percebe as coisas. E há muito tempo esses caras da esquerda deixaram de ser humanos, cara. Pode ser que tenham sido em algum tempo, sim, não sei. Eu não vivi aquele tempo dos anos 80 que o PT, todo mundo acreditava no PT, todo mundo sabia. O PT era referência de honestidade, de humanidade e tal. E virou o contrário, virou um lugar de pessoas que perderam a sua humanidade, sabem disso, consciente ou inconscientemente, se desesperam por isso e tentam desesperadamente arrumar um paliativo, resolver esse problema. Como? Instrumentalizando pessoas tecnicamente, teoricamente frágeis para benefício próprio, para se sentirem menos fodidas. Mas não adianta. Não adianta, vocês já são estragados, cara. Acabou. O cara de direita, ele tem um contato mais íntimo, entendeu? O que vai fazer, o que vai deixar ele se sentindo bem, não é o obrigado do cara, não é o cara se emocionar, o mendigo, sabe? Se emocionar e chorar na frente dele. Não é o texto que ele vai fazer jogando na cara de todo mundo, não é as curtidas no Facebook. É simplesmente o fato de saber, esse cara estava com frio, e agora não tá mais. E quando você pensar nesse cara, você vai pensar num cara mais seguro. Quer dizer, não tá seguro porque ele tá morando na rua, mas ele tá mais seguro do que ele tava. Da gama de coisas que podem matar ele, fome, violência, droga, tiroteio, frio, o frio já não é mais um fator. Você tirou um fator dessa gama, então ele é menos um problema pra esse cara se preocupar, entendeu? O fato exclusivo desse cara estar se sentindo melhor e você saber disso é o que vai te fazer se sentir bem. Só ter ajudado esse cara. Então tá, aí a Quebrando o Tabu botou o seguinte aqui. Uma hamburgueria em São Paulo decidiu que era razoável nomear um dos hambúrgueres como... Cara, ninguém decidiu que era razoável. É isso aí, cara. Esses caras... tudo que esses caras de esquerda escrevem prova de uma maneira diferente da outra que esses caras não são mais humanos e não se enxergam e não enxergam os outros mais como humanos. Olha essa frase, cara. Decidiu que era razoável nomear um dos hambúrgueres como Maria da Penha. Ninguém decidiu que era razoável, cara. Ninguém parou tudo que tava fazendo. O cara chamou todos os chapeiros, os cozinheiros, os ajudantes, os garçons. E as mulheres que limpam o chão, sei lá. O cara parou tudo. Não, vem todo mundo aqui, sabe? Tipo Hitler. O Hitler numa mesa, sentado assim. E chama todos os generais pra ficarem em volta da mesa. Não, vem todo mundo, para todo mundo que vocês estão fazendo. E vem aqui agora. Aí vem todo mundo sério assim. Apreensivo. Ah, o que o Hitler vai falar? Meu Deus. O cara é muito bravo. Aí o cara olhando assim pra baixo assim. Eu decidi que é razoável nomear um dos hambúrgueres como Maria da Penha. E aí todo mundo fica assim, meu Deus, ele decidiu que é razoável. É razoável invadir a Rússia. Não, que ninguém decidiu, cara. O cara provavelmente tava tomando uma cerveja. E tava olhando pro cardápio. Aí ele começou a olhar pro repolho roxo e pensou isso, olho roxo. Maria da Penha, o cara riu disso. O cara riu espontaneamente disso, que ele pensou, que o cérebro dele pensou. E isso é engraçado, cara. É um cara ignorante, cujo cérebro vai pensando em coisas ignorantes, aleatoriamente. E aconteceu dessa coisa ser engraçada. Acabou de chegar aqui, Cancún com descontão. Cancún por 1783. Com bagagem, American Airlines. Compre hoje e pague em suaves parcelas Vamos ler toda, cara. Agora eu quero ler toda. Agora eu vou fazer uma propaganda de graça. Ué, não tem o texto. O texto que chegou pra mim na notificação da Viaja Net, não deu pra ver ele completo. Tinha 3 pontinhos. Porque quer dizer que tinha mais texto. Quando eu cliquei no 3 pontinhos pra ver, abriu o site aqui com esse negócio de Cancún. Só que não tem o texto, a continuação desse texto que eu queria ler. Então, infelizmente, vocês vão perder essa propaganda que eu ia fazer pra vocês. Vocês vão tomar no cu de vocês agora. Tá? Tá, então é isso, cara. É só um cara que tava tomando uma cerveja, provavelmente. Pensou, olhou repolho roxo, viu que o final de repolho é olho. E que é olho roxo. E pensou, ah, olho roxo, é alguém que tomou uma porrada no olho. E aí pensou em Maria da Penha. É engraçado, cara. É engraçado, é inocente, é inofensivo. Cara, será que esses caras quebrando tabu acham que alguém vai chegar nessa hamburgueria, ler o cardápio, ler a ligação entre olho roxo e Maria da Penha e violência doméstica, voltar em casa e por causa disso bater na mulher? Porque não é possível. Sabe? O cara não parou o que ele tava fazendo pra decidir se era razoável ou não. Ele só pensou, riu e falou, ah, se eu botar no cardápio, eu acho que mais gente vai rir igual eu tô rindo agora. É uma descontração. Não é uma declaração de que eu bato na minha mulher, cara. Esses caras tão loucos, meu. Então vamos lá. Uma hamburgueria de São Paulo decidiu que era razoável nomear um dos hambúrgueres como Maria da Penha, porque um dos ingredientes era repolho roxo. Depois da repercussão, o dono do estabelecimento chegou a dizer que era uma homenagem. O que foi outra piada. É óbvio que não foi uma homenagem. Eu vou homenagear as mulheres do mundo botando isso aqui de Maria da Penha, repolho roxo. Não. Era um cara que fez uma piada inocente, as pessoas ficaram bravas sem motivo. E o cara, pra descontrair a situação ruim com mais uma coisa engraçada, falou, ah, não, é uma homenagem que eu fiz. É óbvio que não é, mas é mais uma piada. E ele trocou o nome do hambúrguer para Censurado. Que também foi uma piada engraçada. O nome do hambúrguer agora chama Censurado. Porque aí você lê lá, Censurado, ingredientes. Hambúrguer da casa, alho poró, mussarela, bacon e repolho roxo. Só que tá censurado. Todo mundo vai entender. Quer dizer, o efeito da piada é a mesma, só que sem precisar falar Maria da Penha. Então é mais engraçado ainda, censurado. Interpretado por muitos como ironia. É isso a falta de honestidade desses caras de esquerda, cara. Interpretado por muitos. Muitos quem, cara? Os seguidores dessa página que foram lá encher o saco do cara? É isso que a esquerda também faz, que é contra ela, acaba sendo contra ela mesma. Ela tenta dizer que a opinião popular, que as pessoas que estão concordando com a esquerda, sabe? As pessoas que comentaram na página Quebrando o Tabu, pessoas de esquerda, eles querem dizer que essas pessoas representam 100% do pensamento do popular, que todo mundo achou, o povo inteiro falou isso. Eles acham que eles representam a população inteira, tá entendendo, cara? Interpretado por muitos como ironia. Aí o cara já sai da. Aí a loucura já tomou conta do corpo da pessoa que tava escrevendo esse texto. Aí o cara continua. A cada 10 minutos, uma mulher é morta por um companheiro ou um ex-companheiro. O Brasil é um dos 5 países onde mais se mata mulheres em relacionamentos. Parece que muita gente não entendeu a gravidade do assunto. Qual é a ligação de uma coisa e outra? Qual é a ligação entre um cardápio de uma hamburgueria, cara? E mulheres serem assassinadas? Vamos supor que tem um país X, tá? Um país hipotético que chama País X. Nesse país não existe violência contra a mulher. E quando existe, é um choque muito grande. Tá? Choca o país inteiro. Acontece uma vez, Uma mulher é assassinada a cada 5 anos. De resto, as mulheres são endeusadas. E nesse país também tem uma lei, Maria da Penha, que é uma lei que te pune mais se você bater em uma mulher do que se você bater em um homem. Então, se você bater em uma mulher, a pena é maior. E aí a lei funcionou tão bem que todo mundo parou de agredir mulher e de matar mulher. Todo mundo entendeu a gravidade do assunto, ok? O que impede, da mesma forma como esse cara fez isso no cardápio, o que impediria nesse país X do cara fazer isso no cardápio? Botar um sanduíche com o nome da lei e botar olho roxo. Aí não ia existir essa frase sua. Parece que muita gente não entendeu a gravidade do assunto. Sim, talvez no Brasil as pessoas não tenham entendido a gravidade do assunto. As pessoas não tenham entendido ainda que bater em mulher é errado. É lógico que entendeu, cara. Quando o cara bate em mulher, ele não tá achando que ele tá fazendo certo, não, cara. Assim como o cara, quando rouba um banco, ele sabe que ele não tá fazendo... Ele sabe que tá errado, que é contra a lei. Quando o cara assalta um celular de alguém e depois dá um tiro na cabeça do cara, que ele acabou de assaltar, ele sabe que esse cara tinha uma família, ele sabe que não é certo, cara. Ele sabe. Não é porque o cara precisa receber uma palestra ensinando a importância de não matar as pessoas na rua. Ele sabe que morrer é ruim, justamente por isso que ele tava com uma arma na mão. Ele sabe, ele entende o que é uma arma, o que é um tiro, o que é um ferimento, o que é a morte. Ele tá usando a morte pra, entendeu? Pro benefício dele, pra conseguir um celular. Sabe? Não consigo nem explicar, cara. O que tem a ver, entender a gravidade do assunto? Não é porque o cara fez isso no cardápio que ele considera certo bater em mulher. Ou que ele não considere grave você bater numa mulher. Enfiar porrada numa mulher. Entendeu? Ah, não sei, cara. Acho que era isso que eu queria dizer. Aí o comentário mais curtido aqui. Ele achou criativo e engraçado porque o olho roxo não era a mãe ou a filha dele. Não era ninguém, meu. Não era ninguém. Ninguém ficou de olho roxo por causa disso. Olha isso. Ele achou criativo e engraçado porque o olho roxo não era a mãe ou a filha dele. Como se alguém nessa história, por causa desse cara, tivesse ficado de olho roxo. E o cara achou engraçado porque não era a mãe ou a filha dele. Não, ninguém ficou de olho roxo, cara. É um cardápio. Aí um outro cara aqui deveria soltar o nome da hamburgueria. Tá vendo? E a foto do cara. É isso, não sei se é uma coisa que acontece só comigo, cara. Mas eu dá pra ver que a pessoa é ruim. A foto do rosto desse cara não tinha como ser um cara bom. É um cara que tá muito nítido, que ele gosta de fazer boicote com os outros, ele gosta de assassinar a reputação das pessoas, que ele gosta de fazer fofoca, falar pelas costas e fazer o mal das pessoas pelas costas. Dá pra ver, cara, pela cara do cara. O cara falando, deveria soltar o nome da hamburgueria pra mostrar a ele um novo sabor de lanche, chamado boicote. É isso que acontece, cara. Sabe o que aconteceu? A página da hamburgueria explodiu. Explodiu. Chama Cal Hamburgueria. Deixa eu ver aqui. Será que ele tirou do ar? Não é possível. Tá aqui, beleza? Tá aqui. Cal Hamburgueria. Já, o negócio é de uma cidade pequena chamada Salto. Acho que é interior de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Salto, SP. Vamos ver aqui. Sim, Salta, município brasileiro, estado de São Paulo, blá, blá, blá, blá, blá, blá. 104 mil habitantes, é uma cidade pequena. 104 mil habitantes e a página já está com quase 4 mil curtidas. O que corresponde a quase 5% da população da cidade curtindo a página. Imagina 5% da população da cidade de São Paulo curtindo uma página. Não ia ser uma puta página? Então, cara, parabéns. Vocês fizeram essa página, parabéns esquerda, vocês fizeram essa página ficar muito, muito conhecida. Eu curti a página agora, Kau, K-A-U, K-A-U Hamburgueria, Kau Hamburgueria. Só botar aí no Facebook. E a publicação mais recente, que é do dia 24 de novembro, é uma hamburgueria muito pequena, cara, olha a foto. vocês puderem entrar aí, cara. Vocês puderem entrar no Facebook aí e olharem a Cal Hamburgueria. É um lugar super simples, é um lugar pequeno. Dá pra ver que tem uma residência do lado esquerdo, tem uma residência do lado direito, uma casa mesmo. Aí tem um pessoal tomando um chopp aqui. As mesas são super simples. Aquelas mesa redondinha. Ou é quadrada, não sei, não dá pra ver direito. É quadrada, que é as mesas de madeira. Com cadeira de madeira. E tem um negócio aqui que é aquela lata de lixo, aquele latão grande, que eu não sei o que é pra fazer aqui, é pra servir de mesa também? É, pra servir de mesa, porque nessa, do lado desse latão aqui tem um banco alto, que é pra dar altura pra usar esse latão como mesa. Um lugar super simples, cara. Então aqui do lado de fora tem uma, duas, três, quatro, cinco mesas. Tem cinco mesas do lado de fora, sendo que três estão na calçada, porque é o que cabe. E duas estão na rua já, na parte da rua, de tão pequeno que é o lugar. Esse lugar não tá fazendo diferença nenhuma pro mundo, cara, é uma hamburgueriazinha. E lá dentro tem uma, duas, três mesas com gente. E se tivesse mesa, mais, gente em mais uma mesa, o lugar ia estar lotado. Então o lugar tem quatro mesas dentro e cinco mesas do lado de fora, quase tudo cheio. E aí a foto é... A descrição: pensa numa noite espetacular. Valeu, galera. Black Friday, Cal Hamburgueria. Um lugar completamente inocente. E vou dizer mais. A foto tem 7.200 reações. 7.200 reações. A maioria delas, a que tá em primeiro lugar, é amei, é coração. Porque as pessoas estão cansadas, cara. Chega de alguém não fazer nada e se fuder. Isso é ditadura, cara. Não é possível. Ou a liberdade de expressão, ela deveria ser inviolável, cara. Eu deveria ter o direito. E isso não foi uma ofensa, tá? Botar um nome de um sanduíche de Maria da Penha porque tem repolho roxo. Fazer uma analogia com olho roxo e Maria da Penha, mulher apanhando. Eu fico imaginando, e se fosse um restaurante feminista? Um restaurante abertamente esquerdista e que a dona é uma feminista. E ela quisesse fazer um hambúrguer chamado Maria da Penha e com repolho roxo, usando exatamente o mesmo trocadilho, para as pessoas, para levantar o debate sobre a mulher que está apanhando e tal, para as pessoas. Eu consigo visualizar isso perfeitamente. Uma hamburgueria feminista, que a dona é uma feminista, e ela bota o nome de um hambúrguer de Maria da Penha, que o ingrediente é repolho roxo. E bota e destaca esse olho roxo pra fazer a conexão com a Maria da Penha. Pra mostrar, ó, gente, as mulheres estão apanhando e as pessoas não estão vendo. Raise awareness, que as pessoas falam, né? Aí não ia ser um problema. Agora o cara fazer isso com um fim de dar risada, aí é um problema. Se fizer isso com um fim de ser chato e mostrar que tem um problema acontecendo, aí pode. Entendeu? Mesmo se fosse uma ofensa pesada, o certo, numa sociedade livre de verdade, eles falam que a gente tem liberdade de expressão, mas você só tem liberdade de expressão pra falar o que, sabe, o que tá dentro de uma listinha de coisas que você pode falar. Qualquer coisa que você fala fora dessa lista, acabou, você é um criminoso. Então, assim, liberdade mais ou menos, né? O cara te dá uma lista de coisas que você pode falar e fala, toma aí, você é livre pra falar qualquer uma dessas coisas que tá nesse papel escrito aí, que eu escrevi. Entendeu a loucura? Caralho, porque as leis não é a gente que faz. A gente elege os caras vão lá e fazem as leis. Então os caras fazem as leis do jeito que eles querem. Então, como isso não é escravidão? Me explica como isso não é escravidão. O cara pega uma folha de papel em branco, escreve coisas, aí o título dessa folha, coisas que você pode falar. Aí ele escreve, número 1, tal, número 2, tá? Faz uma lista, te entrega essa lista e fala... Tá aqui, você é livre pra falar qualquer uma dessas coisas que estão aqui. Qualquer coisa que você falar que não estiver aqui, você é um criminoso. Eu vou mandar homens com armas na cintura na sua casa pra te algemarem e te botarem trancados numa cela. Me explica como isso não é escravidão pura e simples. Escravidão no sentido mais puro da palavra, cara, no sentido mais estrito da palavra. E aí é óbvio que esses caras enchendo o saco, as pessoas vão ver a injustiça acontecendo com uma hamburgueria humilde, pequena, inocente, e vão querer, e não vão aceitar essa injustiça, não, cara. Vocês não vão acabar com a vida de alguém, com o ganha-pão de alguém, porque o cara botou uma palavra num pedaço de papel no cardápio. Vocês não vão fazer isso. Aí os caras, aí eles vieram encher o saco aqui da página. Tem 3.400 comentários numa página de 3.000 curtidas. Os caras vieram encher o saco e botar carinha com raiva aqui, dar a reação de raiva. E aí os caras vieram, não, vocês não vão fazer isso, não vou deixar também, vocês vão ganhar. E deram coração, então tem mais coração do que carinha brava. Aí eles vieram nos comentários fazer um vomitaço, que é botar o desenho da carinha do bichinho vomitando aqui. Como se isso fosse, sei lá. Vocês estão dando ibope, seus bandos de burro. Vocês estão dando ibope. Deixa eu botar aqui mais relevantes. Comentário que tá mais curtido, deixa eu ver. Não mostra, cara. Só mostra os comentários. Só mostra os comentários mais recentes aqui. Eu tô tentando botar no mais relevantes. Aí, cara, botei aqui, ó, mais relevantes. Sucesso total, em breve iremos conhecer. Parabéns, Tuco e equipe. Muito obrigado, né? Parabéns, vocês merecem. Parabéns. Aí tem uns merda aqui. A partir do momento que um ser humano faz uma brincadeira com uma situação onde pessoas morrem, é de se questionar sua legitimidade como cidadão de bem. O quê? O quê, cara? Vou entrar no perfil desse merda aqui, cara. A apresentação do cara. Sou 5 estrelas segundo os motoristas do Uber e 99 táxi. Ah, que engraçado. Cara, muito hilário esse cara. É que não tem publicação pública desse cara. Só foto de capa antiga. Post mesmo não dá pra ver. Eu queria ver, sabe o quê? O que esse cara considera engraçado. O que, que ele acha engraçado? Mas tipo, porta dos fundos, essas coisas sem graça aí. Tudo, o argumento dele, vai, tudo pode usar o argumento dele, cara. Sei lá, ele gosta de um vídeo do porta dos fundos sobre comida. Aí eu vou chegar, não, mas tem gente que não tem o que comer, tem gente que morre de fome. Então a partir do momento que um ser humano faz uma brincadeira com uma situação onde pessoas morrem, é de se questionar a sua legitimidade como cidadão de bem. Dá pra usar isso com tudo. Fala uma coisa aí. Então esse cara não ri de nada, porque qualquer coisa alguém já deve ter morrido disso. Olha isso aqui, cara. O comentário de uma mulher. Curioso como a galera que tá defendendo a hamburgueria é tudo homem, em sua grande maioria solteiros e que apoiaram o tosco lá. Deve ser o Bolsonaro. Vocês já sabem por que estão solteiros, né? O ego que tá contido nesse comentário. Consegue entender? A importância que ela tá dando a ter uma mulher, a não ser solteiro, como se o cara fosse algo a mais, como se quando o cara deixa de ser solteiro e passa a namorar uma mulher, ele ascendeu, ele subiu um degrau na sociedade. O valor que ela tá atribuindo a ela mesma. Toda puta, toda mulher que não tem valor nenhum, toda vagabunda, suja, como essa mulher aqui, quando ela se depara com algum cara que não tá bajulando ela o tempo todo e tá falando alguma coisa com a qual ela não concorda, tá ousando discordar dela, ela vai admitir, ela vai mostrar esse lado egocêntrico e psicopata dela, que é acusando o cara de não conseguir mulher ou qualquer coisa que ofenda a masculinidade do cara, de ser gay ou de ter pau pequeno. Ou de ser, tá vendo por que você é solteiro? Porque uma coisa é você chegar pra um cara que não trabalha e falar, tá, cara, é por isso que você é pobre, porque você não trabalha. Aí faz sentido. O cara nunca tem dinheiro porque ele não trabalha. É uma situação de causa e consequência nítida, óbvia, direta. Agora, se você chegar pra um cara que falou algo com qual você discorda e falar, é por isso que você é solteiro? Ah, tá, porque se eu tivesse falando que você gosta, eu ia estar namorando. E isso ia me fazer uma pessoa mais feliz? Ou melhor, ou menos importante? Uma mulher horrível ainda por cima, cara. Horrorosa. Cara, que absurdo. O ego dessas pessoas é muito... é muito grande, cara. O que essa mulher acha da vida? Que namorar é o nosso objetivo. Ter um relacionamento sério vai fazer alguém, sei lá. Tá, cara, vamos ler e-mail aqui. Queria que você fizesse um show em Porto Alegre porque eu tenho uma amiga feminista chata e queria levá-la só pra ver a reação dela de perto. Ouço todos os seus podcasts, abraço. É, cara, não tá nos planos imediatos Porto Alegre. Quer dizer, o Petri vai fazer Porto Alegre. Eu, talvez, não. Talvez sim, vamos ver aí. Mas não tá no mais provável, não, cara. Tá, é... Raimundos da Podosfera. Petri igual Digão, você igual Rodolfo. Espero que você não fique maluco, se junte a uma seita e depois se arrependa do podcast. De qualquer forma, eu sei que evangélico, entre vários parênteses, você não vai virar. Boa sorte no show. Se eu morasse em SP, definitivamente iria te prestigiar. Ah, o cara mandou isso aqui antes do show. Que bonitinho. Obrigado. Tá, vamos lá. É... não leu o nome. E aí, Thiago, beleza? Sou o Betoso que namorava uma mina mais velha que eu. Vocês lembram desse cara? Esse cara é um cara que eu li que ele namorava uma mulher mais velha e eu... e perguntou se isso era um problema. Eu falei que sim. Mandei ele terminar imediatamente e ele descreveu todos os problemas que aconteciam e eu falei, tudo indica o pior. Termina porque vai dar merda. E ele mandou agora. Ele mandou, tem um mês mais ou menos. Sou o Betoso que namorava uma mina mais velha que eu. Namorava, porque neste momento já devem fazer uns 2 meses que terminamos. Então agora, como que eu tô lendo, devem fazer 3. Porque tem um mês que ele mandou esse e-mail. Ela que terminou comigo, visto que há muito eu via implodindo o namoro, chegando atrasado a encontros, arrumando desculpa pra não ver ela, etc. A gota d'água foi depois de um fim de semana de foda forte, coincidindo com um atraso gigantesco da menstruação dela. Resultado, falei que se a catástrofe de um filho acontecesse, faria uma vaquinha com a minha família pra ela ir na clínica aspirar o conteúdo de dentro. Aspirar o conteúdo de dentro, o cara tá tirando um saco de lixo. Ficou puta e terminou. Agora tô mais radiante do que o Petri na fase 2016-2017 / fim de relacionamento / Megtal. Voltei pra academia, tenho me alimentado bem pra caralho, tendo feito um tratamento com antidepressivo, estabilizador de humor, curando a insônia e amenizando em muito minha timidez. Tô no Wanks há mais de um mês. Tenho feito estágio na minha área, passei num concurso público e tenho cogitado cursar medicina em breve. Caralho, olha só, cara. Olha aí. O que... olha só, cara. Uma mulher presente na vida desse cara tava causando o não acontecimento de todas essas coisas. Foi só ela ir embora que... olha o que aconteceu. Com certeza aqueles teus podcasts foram o tapa na cara que me acordaram. Grato. Porra, que bom, cara. Que bom. Deixa eu marcar esses e-mails aqui que eu já li só pra... isso, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem algum... não, muito grande. Tá, vamos lá. Sobre aprender guitarra. Thiago, eu quero aprender a tocar guitarra por 2 motivos. Inflar meu ego porque gosto muito de rock. O problema é que tem um guitarrista em cada esquina desse mundão. Vale a pena investir nessa habilidade e ser mais um? Abraços. Não vou ler seu nome. Ah, cara, eu não entendo esse tipo de raciocínio que você tá tendo, realmente, não consigo entender de onde vem isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, jogava Tibia, jogava RPG, e tinha algum amigo jogando também, eu com um personagem meu e ele com um personagem dele. Aí tinha algum fim de semana que eu viciava muito e pegava 20 level. Eu ia do 50 ao 70, e o cara tava lá no 30. Aí o cara, quando via que eu tinha aumentado tanto de nível, ele falava assim também, igual esse cara, agora eu não vou jogar mais não, você tá muito forte. Cara, o que a minha melhora causa de negativo em você, cara? O que que o fato de eu ter ficado mais forte te deixa mais fraco, é isso? Você se sente mais fraco? Você se sente pior? Porque eu fiquei melhor? Então você não é meu amigo, cara. É a mesma coisa. Ah, não vou começar a tocar guitarra porque tem esse cara que já toca muito bem. Porra, qual é? Que pensamento medíocre, meu amigo. Não consigo pensar em outra palavra senão mediocridade. Que coisa absurdamente medíocre, cara. Irritantemente medíocre. O problema é que tem um guitarrista em cada esquina desse mundão. O problema pra quem? Hã? Consegue me explicar? Vale a pena investir nessa habilidade e ser mais um? Sei, cara. Você tá afim de tocar? Só pensa se você tá afim ou não, cara. Se alguém faz ou se ninguém faz. Não seja medíocre, cara. Não pensa no outro, meu. Vive a sua, faz o seu, cara. Faz o seu. Foda-se o outro, cara, se é melhor que você. Sempre vai ter alguém melhor que você. Essa parada. Então é por isso que não vale a pena se preocupar com isso. E se algum dia você for tão bom que você for o melhor, aí que não vale a pena se preocupar com os outros mesmo. Porque você vai ser o melhor. Se você não é o melhor, também não se preocupe, porque sempre vai ter um cara melhor. Por que que eu tenho que explicar isso, cara? Isso é tão natural pensar do jeito que eu tô falando. Como que pode ser natural pra alguém pensar como esse cara, meu? Explica isso aí. Ah, não, eu quero tocar guitarra porque eu gosto de rock, eu tenho vontade de aprender, mas eu não vou tocar, eu não vou aprender porque já tem um cara que toca muito bem. Ah, francamente, faça-me um favor, cara. Tu deixa de ser gay, cara, deixa de ser viado. Tá bom, ficou muito grande isso aqui, eu chego disso aqui, tá? É, me sigam aí no Instagram, é @1ThiagoCarvalho. Vai estar na descrição desse podcast. Só pra você saber o que tá acontecendo, as novidades sobre shows, sobre essas coisas, eu vou falar tudo lá. Então, lá é um lugar melhor pra você me acompanhar, mais instantâneo. Eu acho que vai ter show em breve, meu e do Petri e do Igor. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, tá? Só isso. Até a semana que vem. Acho que vai ser quarta-feira mesmo, porque quarta é um dia bom, tá? Ah, eu não expliquei esse raciocínio, né? Na segunda é segunda, é uma merda. Terça não representa nada. Quarta é o meio da semana, então é aí que eu quero botar. Porque que sexta já tem outros... A maioria dos podcasts são lançados sexta. Eu não acho legal lançar sexta, porque o cara já tá naquele êxtase do fim de semana. Quarta é o dia ideal, cara. Já passou 2 dias, faltam mais ainda 2 dias. Você escuta um podcast que você gosta pra dar uma revitalizada no resto da semana e vai. E vai que vai. Quarta-feira. Então até quarta que vem, meus amigos. Grande abraço. Até o próximo podcast e tchau.